Romeo da 3305, está com 28 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Natal. Autorizado, Juliette Alfa, Mi 14, reporte ponto espera, torre 286, boa viagem. Juliette Alfa, ponto espera 286, obrigado, bom trabalho. Até a próxima. Obrigado. Nada. Eu sou Lobos 3, na minha escuta, prossiga até o Pac 3. Confirmado, uma posição troca. 2, 350, está disponível após, estará disponível após Natal, o tanque 0 metros, deseja atenção 350 e após, tem condições de atenção 370, confirma. Controle Salvador, tá 3305. Porém, após o Natal, deve retornar o 3-0, confirma. Puca 3-0, Aracaju. 3-3-0 na Puca, Aracaju, 3305. Curva direita, saída Gola, transição Gonza. Controle 1935, transponder 5164. Autorizado 300, Anfero Isto 810, direita em rota, teste, curva direita, saída Gola e Gonza, 5164. Correto, 1935, controle. Obrigado, tá pronto para o estacionamento. Cliente, estacionamento autorizado, reporte táxi. Cliente, será o táxi. Um segundo de vocês, é, após Guarulhos, qual é as pernas que os senhores estão fazendo? A gente volta com fim em Salvador, Fortaleza. Lá em Guarulhos tem alguém fazendo para o Rio ou descendo mais para Porto Alegre, Floripa, por aí? A Total faz para Porto Alegre, Floripa e a Air Brasil faz para o Galeão. Tá ok, obrigado. A gente ficou mesmo, 701. 728, boa noite, acendi a estação de nosso, mantém 410. Placa. É isso, 710. Salvador, Terra, Recife, Frequência. Mono, 25, decimal, 45, alemão. O Admir 735-09, Dracuno 6, 28 POB, Romeu Alfa e Alfa Tavo. Passa nível 130, chame Recife 126-8, 5 alterna 125-45, tanto 3305. 3305, 2085, alternado 2545. Globo 606, esse é o nível 150, chegando a mais. 4390, reporte descida agora da chegada à malha, perna 1288. Taxa autorizado, ponto espera torre 1862, ajuste 10 no 4 para viagem. Web 6701, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado final, reporte estabilizada. Quase TAP para 2000 no 04, chamada estabilizado, 6701. O André Siga, vítima ao frente, faz uma habilidade. Tudo novo, prossiga. Eu peço autorização de reboque do Singer 8 até o PAC 3, posição 4. Autorizado a iniciar, reportam através do portão 612, seu contrato. É, no PAT 3, taxiando. Ok, reportar através do Finger 6, 612, obrigado. Boa noite, autorizado, ingresso de decolagem 130 graus, 89, 1014 no ajuste. 42, decolada 27, controle 035, boa viagem. Uno, na versão 35, grato, bom trabalho. Controle Salvador, Rio 9642, uma boa noite. Rio 9642, contato radar na decolagem, voo nível 300, saída Gol e transição Gonza. Gol e Gonza, coordenação, poderia autorizar a proa de Sagaz com o centro, por gentileza? Mantém o perfil da saída, agora de coordenação com o centro, Rio 9642. Mantendo o perfil, Rio 9642, aguardando. Muito grato. 5 a bordo, na verdade. Acione, report táxi, é 5 PB? Afirmativo, 05. 06701, no complexo final, chume torre 118, decimal 6. Acione identificação, chegada AMAN, desça ao nível 050. 050, a intenção é o RNAFTA 10, se possível voar na proa do Serra Vitor 366. 3520, mantenha a chegada, controle centro da RNAFTA, aguarde autorização. Aguarde, 3520. Salvador, 119.3514. Controle, Salvador, boa noite, 606, cliente Bravo. Gol no 606, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desse nível 060. Cliente, gol 060, gol 606. 3GMR, Corre, muito boa noite, Avjet 6701, passando externo, baixado da banda. 701, autorizado pouso no 0140 graus 79014 no ajuste. Vive pouso, Avjet 6701. Vimos chame 121.27, decimal 2, do TR 126, decimal 1. Boa noite, 25. 133, decimal 25. 1288, 1335, Rio 9643, boa noite. Táxi Tango. Tango, táxi autorizado, ingresso 17, reporte alinhado e pronto, tá no 7, 1014, no ajuste. Ok, isso, Táxi Tango. Reporte alinhado pronto. Afirmativo, reporte alinhado pronto, no 7, isso é só. O 3, André. Web 6701, solou aos 35. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6701, mas não precisa se escuta, senhor. Afim autorizado, mantém minha escuta. Na escutação, 6701. Skank Tango, mantém a escuta na torre 1862, reporte quando pronto para decolagem. Você passou meia dúzia, vai apertar quando pronto, 8.0. Tá 3.1, 7.8, pushback, acionamento, posição 5. Chegada mais, reporte para ele. Visibilidade mais. Autorizado o push, pronto a cópia? Para cópia, 3.1, 7.8. 3.1, 7.8, autorizado, Maceió, 3.3.0, Aerovia, Peruísque, 5.8. Decolagem no 0, esquerda, o Caracaju. Controle 1935, transponde 5170. Autorizado 330 para Maceió. Vai decolar curva esquerda da 10, Pucaracaju, 1193-5170, seu 3178. 7-5170, já está totalmente pronto para o push? Totalmente, está iniciando. Cliente autorizado, reporte o táxi. Para o táxi 3178. Passou a mão, vai passar o 60 para o 050, 3520. Então 3520, após o toque desça para 2500 pés, ajuste no 014 na Flor Servitor 366. Após toque, está autorizado 2.500, ajustado no 014, 3.520. 01 vai manter a posição antes da Juliette, tráfego em portão 5, tá iniciando o push. Afirmativo, manter antes da Juliette, 6701. O 6701, o tráfego vai terminar o push, vai posicionar a aeronave na saída do PAD 3. Eu não estou em contato visual aqui do push do mesmo, devido à antiga torre. Assim que possível, está autorizado o senhor ingressar para o portão 7, atento ao push do tráfego. Afirmativa, atento ao push do tráfego para o portão 7, 6701. Fique atento, assim que terminar o push, o tráfego da web vai ingressar no portão 7, passando à sua frente. Ciente, 3178, graças. Salvador, o Itapaga, o nosso próprio. Tango autorizado, decolagem, o vento é 1.50 graus, 8 nós. Autorizado, próximo, próximo, próximo. desça para nível 060, Golo 606. 060, 606. 3520, autorizado RNAV, reporte estabilizado na final. Reporte estabilizado na final, RNAV, 3520. Senhor, avisou com o tráfego, está ingressando a Juliette, vai ingressar a Juliette. Sim, autorizado, até o 7, Web. Até o 7, 671. É 06. Retração para sequenciamento, esquerda para 020, limite localizador. Esquerda 030, limite ao localizador, com 606, está mantendo 060. Gente, mantenha, correção, Gol 1606, desce, mantenha nível 050. 050, 606. O Whisky Tango, deck colado aos 40, controle 1935 para viagem. Já, pega 1935, Whisky Tango. Total 9908, tá pronto a cópia? Firme, total? Total 9908, está autorizado, Guarulhos, nível 360, Aerovia Peruísque 58. Decolagem 1-0, curva à direita, saída gole, transição gonza. Controle em 1-1-9, decimal 3-5, transponder 5-1-6-7. 360 para 358, decola 10, seja para igual e gonza, seja na 35, 5,5. Total 9908, correto, reporte pronto, faz 3. Pode pronto, né? Taxista 3178, 153, 3 horas e 5, Serra Bravo, Alfa, Romeu. 3178, taxa autorizada, 1014 no ajuste, ponto espera 1862, boa viagem. Obrigado, bom trabalho, à direita via Alfa, Charlie vai pro